Nesta segunda-feira, 13 de junho, aconteceu o 25º Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife, no Centro Integrado de Saúde no Engenho do Meio. Márcia Arruda e Ana Virgínia França apresentaram a homeopatia, prática médica desenvolvida pelo médico alemão Samuel Hahnemann durante o século XVIII. Márcia Arruda, médica pediatra especializada em homeopatia, a define da seguinte forma. É um sistema médico que tem um conjunto de conhecimentos próprios e que tem uma forma bem característica de abordar o paciente e de tratar esse paciente, considerando o paciente como um ser, um indivíduo único, e ele respeita a totalidade desse indivíduo e ele não visa só tratar as partes desse indivíduo, e que utiliza-se de remédios bem diluídos com a finalidade de encontrar um remédio que mais se assemelha ao conjunto de sintomas que esse paciente traz para a gente. A homeopatia representa um modelo de atenção à saúde em que a pessoa doente é colocada no centro de atenção e compreendido nas suas dimensões física, emocional, mental e social. Márcia nos explica em que consistem os três princípios que fundamentam essa prática médica. Os três princípios fundamentais da homeopatia. Um é que os medicamentos utilizados são substâncias e que as características de cura delas foram descobertas por um sistema de experimentação, ou seja, a substância é dada de forma continuada a um paciente para poder descobrir que efeitos são aqueles que essa substância tem e que vai dizer para a gente que doença ela é capaz de tratar. Isso seria experimentação numa menção. Um outro princípio é a lei dos semelhantes, em que a gente pega esse remédio que produzia um determinado conjunto de sintomas na experimentação no omissão, e é esse conjunto de sintomas que ele vai tratar na doença daquele paciente. Precisa haver uma semelhança entre os sintomas que essa substância é capaz de produzir no omissão e entre os sintomas que o doente tem na doença. Quando essa semelhança ocorre, é que é esse remédio é o remédio indicado para essa doença. E a diluição, a utilização de doses que chamam infinitesimais, porque são remédios bem diluídos e inamizados, para que eles tenham capacidade de produzir um efeito, mas que eles não tenham o efeito indesejável, que são os efeitos colaterais. Ana Virgínia é farmacêutica com especialização em homeopatia. A doença dentro dessa prática é entendida como um obstáculo a ser superado. A doença para a homeopatia é um ponto na vida de cada indivíduo onde ele precisa rever o caminho. Então esse Hahnemann fala que é um obstáculo que está aparecendo para o desenvolvimento desse ser integral, desse ser que tem uma missão muito grande em relação a esse reino que ele veio e aos outros reinos que vivem em codependência com ele. Por último, perguntamos para a Ana qual é a função do medicamento neste tipo de terapia. O medicamento ele traria exatamente a eliminação desse obstáculo, mas não uma eliminação no sentido de desagregação do ser. Ele tornaria o obstáculo algo que o ser pudesse dialogar com o obstáculo. E não o obstáculo ser o dominante, a doença ser o ser dominante. Ele traria isso para um nível de igualdade, onde ele conseguiria dialogar com o obstáculo, e aí com esse diálogo ele conseguiria, através da sua consciência, colocar, vamos dizer, essa conversa no lugar correto dentro do corpo. É aí reorganizando todo o sistema, e aí desse modo liberto para atuar na sua verdadeira missão aqui na sua existência. A Unidade de Cuidados Integrais à Saúde Guilherme Abá, situada no bairro da Encruzilhada, oferece tratamento homeopático para usuários e usuárias do SUS. Esta foi mais uma cobertura da Rádio Aconchego do Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife. Até a próxima segunda-feira. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias.